Parece que você se esqueceu. Onde há tristeza, há alegria. Tudo nesse mundo está em eterna mudança. Nunca é igual. Tudo muda. E a vida do homem também é assim. Vive pra voar como um vento. Através do sonho desvia dos meus pensamentos. Sempre na humildade eu levo a vida do meu jeito. Corre, não é? Muito menos vai ser feito de momento. Vive pra voar como um vento. Através do sonho desvia dos meus pensamentos. Sempre na humildade eu levo a vida do meu jeito. Corre, não é? Muito menos vai ser feito de momento. Sei bem pra onde vou, qual caminho a seguir. Pra ganhar não é fácil, mas não pode desistir. Se tem sorte demais, nada deixa tu pra trás. Se virar na rua, não sabe porquê. Não aprendeu como se na dimensão não represento o que eu faço. Cada espaço com certeza é bem valorizado. Eu aprendi a me dedicar em tudo. E se for provando ao contrário a quem achou só tempo perdido. Cada passo, cada estágio é desse jeito que eu prossigo. A cada fase mais difícil, os minutos é um desafio. Fogos de artifício pra escutar. Muito cedo, observo o horizonte, é como o dia amanhecendo. Às vezes nós não estamos no palco merecido, mas quando se olha pra frente, tá ali os teus amigos que sempre estão contigo. Deposita fé em ti, cada som gravado seu, os primeiros a curtir. Verdadeiras amizades, bem cultivada, mas nunca se esquecer do começo da caminhada. Bem mais do que o dinheiro que o rap representa. Sempre humilde e persistente, quase ideia com a caneta eu sou. Livre pra voar como um vento, através do sonho desvendo os meus pensamentos. Sempre não me eu levo a vida do meu jeito. Corre, não é? Muito menos vai ser feito de momento. Sou livre pra voar como um vento. Através do sonho desvendo os meus pensamentos. Sempre na humildade eu levo a vida do meu jeito. Corre, não é? Muito menos vai ser feito de momento. Entre décadas, épocas, vejo então essa nação. Uma canção, formação, meio de salvação. Pra quem pensa em ser feliz, ter família pra formar. Não pode se perder, ver o tempo passar. Quem persiste num sonho, procura o futuro. Ou segue a diretriz, a saída do submundo. Preste muita atenção, cuida das companhias. Tô falando dos maféus que se faz de boa pinta, odiado de traíra. O bem que prevalece, malandro é aquele que escuta, nunca esquece. Se é noite, dia, manhã na madrugada, levada toma conta. Vem que o rap se propaga, nunca para. Expande pelo mapa, cada guerreiro e sua. Mas só na boa, na brisa dá. Assim que é, assim que vai. Vacilou, ficou pra trás, tipo assim eu quero é mais. Apologia pela paz. A lua cai e o sol nasce escaldante, anunciando agora é guerra entre vogais e consoantes. Livre pra voar como um vento, através do sonho desvendo os meus pensamentos. Sempre na humildade eu levo a vida do meu jeito. Corre, não é? Muito menos vai ser feito de momento. Sou livre pra voar como um vento, através do sonho desvendo os meus pensamentos. Sempre na humildade eu levo a vida do meu jeito. Corre, não é? Muito menos vai ser feito de momento. Na levada que se cria, como a nova magia, fonte de inspiração pra esperança de um novo dia. Eu creio no amor, eu creio na paixão. Vou na dor de uma saudade, nos parques de uma ilusão. Sem quilometragem, sem tirar vantagem, só luto pelo justo e grito por liberdade. Bem mais, ser feliz é longe do que não presta. Com a mente no lugar, porque nem tudo é só festa. Tem que se ligar, parar pra pensar. Que junto no corre, bem mais fácil avançar. Tem que ter dispor, pra se manter firme na trilha. O tempo nunca para, ao contrário da epidemia. Hip hop, rap, a trilha sonora. Muitos vão na onda, diz que a rima virou moda. Eu sei, muitos vão de embalo pelos tênis importados. É só playboy, filho da... Só escuta som no carro, diferente de vários que faz por merecer. Do que adianta dinheiro sem liberdade de viver. Nada é pra sempre, acredito no que é certo. Só desconto a minha raiva com meus versos no caderno. Livre pra voar como um vento, através do sonho desvendo os meus pensamentos. Sempre na humildade eu levo a vida do meu jeito. Corre, não é? Muito menos vai ser feito de momento. Sou livre pra voar como um vento, através do sonho desvendo os meus pensamentos. Sempre na humildade eu levo a vida do meu jeito. Corre, não é? Muito menos vai ser feito de momento. Muita fé, fé em Deus, fé em si, fé em nós. Quem acredita?